Diz que não quer me ver, vai mentir pra quê? Se a gente se ama, viciei na tua cama, eu me vejo em seu olhar, vou te suplicar, não sei viver sem ti. Por favor, não me deixa. Vamos lá, vamos lá. Aprendi a lutar. O amor não vou fugir. Grudadinha no moreno, nunca mais eu vou sair. Nessa trama muito louca, labirinto da paixão. Aprontando a noite toda, agarradinho, Zé Dedon. Debaixo do tapete rola muita sacanagem. Venha de bandinha, nosso love é bem selvagem. Você vem que vem com tudo e me faz suspirar. Cada cantinho desse corpo, a loura vai devorar. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. No colinho do moreno, sentadinho eu vou ficar. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. Tu me deixa maluquinha, eu vou te saborear. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. No colinho do moreno, sentadinho eu vou ficar. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. Tu me deixa maluquinha, eu vou te saborear. Vou te experimentar todinho, a noite toda. Papai, Spice Mix, hein? Vem que tem. Aqui a nossa mistura é potente. Aprendi a luta do amor, não vou fugir. Grudadinha no moreno, nunca mais eu vou sair. Nessa trama muito louca, labirinto da paixão. Aprontando a noite toda, agarradinho, revedor. Devora, devora, eu vou te devorar. No colinho do moreno, sentadinho eu vou ficar. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. Tu me deixa maluquinha, eu vou te saborear. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. No colinho do moreno, sentadinho eu vou ficar. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. Tu me deixa maluquinha, eu vou te saborear. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. No colinho do moreno, sentadinho eu vou ficar. Devora, devora, devora, eu vou te devorar. Tu me deixa maluquinha, eu vou te saborear. Eu vou te saborear. Experimenta a minha paixão. Desvia. Eu vou te devorar.